Eu nunca te traí. Eu sempre lutei por você. Eu bati na mesa por você. Eu fui contra meus irmãos por você. E lutaria se fosse preciso, se você fosse o prefeito novamente hoje. Olhando nos seus olhos, eu nunca te decepcionei. Agora, quem é o nosso outro? Chegou em Foz do Iguaçu? Conquistou qual? Uma vinda aqui com um abraço. E eu, senhores e senhoras, amigos, quanto chão que eu varrei, quanta coisa que eu fiz. Uma prova do pai, formando 36 mil alunos, me humilhando nas ruas, pedindo dinheiro. As pessoas ficavam loucas, não acreditavam no que eu fazia aqui. Andando com uma Kombi sem assoalho, brigando na receita, buscando Itaipu, me humilhando. Thank you.